Virias fatal. Minha receba, Virias fatal. Fala, mestre. Fala, companheiro. Fala, companheiro. Vocês estão muito bonitos cantando aí essa cantoria bonita, né, companheiro? Lá vai eu aqui. Era casa, era jardim. Noites e um bandolim. Os olhares nas varandas e um cheiro de jasmim. La la la la la la la la la. Era um telhado, um pombal, melodia e madrigal. Percebia que o real e a fantasia se separam no final. Lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá. Eu vou partir pra cidade garantida, proibida, arranjar meio de vida, Margarida, pra você gostar de mim. Essas feridas da vida, Margarida, essas feridas da vida, amarga a vida, pra você gostar. Veja você, arco-íris já mudou de cor, uma rosa nunca mais desabrochou, e eu não quero ver você esse gosto de sabão na boca. Arco-íris já mudou de cor. Bonito, Geraldo. Bonito, Geraldo. E uma rosa nunca mais desabrochou. E eu não quero ver você. Eu não quero ver. Veja, meu bem, gasolina vai subir de preço. De novo. Eu não quero nunca mais seu endereço. Ou é o começo do fim, ou é o fim. Eu vou partir pra cidade garantida, proibida, arranjar meio de vida, Margarida, pra você gostar de mim. Essas feridas da vida, Margarida, essas feridas da vida, amarga a vida, pra você gostar de mim. Essas feridas da vida, Margarida, essas feridas da vida, amarga a vida, pra você gostar de mim. Agora mais alto, que tem um banco de cadeira aí meio desafinado. Essas feridas da vida, Margarida, essas feridas da vida, amarga a vida, pra vocês gostarem.